Em angústia e perdição, entregue a vida a Jesus Cristo e segure em sua mão. Nem outros deuses, nem lembranças de um passado de aflição podem te separar do amor de Deus, da paz e do seu perdão. Podem te separar do amor de Deus, da paz e do seu perdão. Basta acreditar e abrir seu coração. Creia em Jesus, o Senhor. Creia em Jesus, o Salvador. Creia em Jesus que morreu, que ressuscitou. Vinde a mim se estáis cansados, eu vos aliviarei. Assim diz meu Jesus Cristo, grande Redentor e Rei. Ele é a fonte de bondade, de alegria e mansidão. Pode te abençoar com seu poder, sua graça e salvação. Basta acreditar e abrir seu coração. Creia em Jesus, o Senhor. Creia em Jesus, o Salvador. Creia em Jesus que morreu e ressuscitou. Creia em Jesus, o Senhor. Creia em Jesus, o Salvador. Creia em Jesus que morreu e ressuscitou. Meu Jesus. Eu quero ser o seu filho perpétuo e servo fiel, meu Jesus, meu Jesus. Eu quero ser o seu filho perpétuo e servo fiel. Eu quero ser o seu filho perpétuo e servo fiel. Eu quero ser o seu filho perpétuo, servo fiel. Eu quero ser o seu filho perpétuo e servo fiel.